voz da pisadinha. Olha a levada, que legal. Falei que não ia beber, e esse besta não ia sofrer por ela. Metendo um bar só pra comer, mas o som tava tocando uma pisada breve. Cancelei o prato, perdi logo o copo pra lubrificar a goela. Virei no olho só e o coração bateu na testa. Oi, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Prega com pinga, arrebenta qualquer um. E tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Essa fui num bar confirmando o copo e dando zoom. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Prega com pinga, arrebenta qualquer um. E tum, tum, tum, tum, tum, tum. Essa fui num bar confirmando o copo e dando zoom. Show 74-999-48-6250. Eu cancelei o prato, perdi logo um copo pra lubrificar a goela. Virei no olho só e o coração bateu na testa. Oi, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Prega com pinga, arrebenta qualquer um. E tum, tum, tum, tum, tum, tum. É selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom. E tum, tum, tum, tum, tum, tum. Prega com pinga, arrebenta qualquer um. E tum, tum, tum, tum, tum, tum. É selfie no balcão, filmando o copo e dando zoom. Repertório novo.